fazer uma par de coisa que cê gosta. Eu não sei fazer desenhos lindos de amor. Não sei tocar violão, não sei nada de costas. Eu não sei dançar valsa. Eu não sei fazer uma par de coisa que cê gosta. Eu não sei fazer desenhos lindos de amor. Não sei tocar violão, não sei nada de costas. Eu não sei dançar valsa. Me abraça e me chama e diz que me ama. Deixa eu ser o seu galã da TV. O teu bem querer, tua festa no AP. O doce de leite do teu queijo. Te abraço e dou um beijo e é de coração. Não tenho carro, casa própria, cheque ou cartão. Mas tenho respeito, carinho e compreensão. E uma vidinha simples nas ruas do morrão. Eu não sei fazer uma par de coisa que cê gosta. Eu não sei fazer desenhos lindos de amor. Eu não sei tocar violão, não sei nada de costas. Eu não sei dançar valsa. Eu não sei fazer uma par de coisa que cê gosta. Eu não sei fazer desenhos lindos de amor. Não sei tocar violão, não sei nada de costas. Eu não sei dançar valsa. Não uso sapato e calça social. Não tenho piscina lá no meu quintal. Mas tenho um caderno cheio de poesia. Uma caneta Bic azul e meu amor a ti. Eu não sei fazer continhas de divisão. Mas sei multiplicar o que te faz tão bem. Não vi aquele filme na televisão. Mas dirijo o cinema do teu universo. Eu não sei fazer uma par de coisa que cê gosta. Eu não sei fazer desenhos lindos de amor. Eu não sei tocar violão. Não sei nada de costas. Eu não sei dançar valsa. Eu não sei fazer uma par de coisa que cê gosta. Eu não sei fazer desenhos lindos de amor. Não sei tocar violão. Não sei nada de costas. Eu não sei dançar valsa. Dois pra lá, dois pra cá. Dois pra lá, dois pra cá. Dois pra lá, dois pra cá.